ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo. Emissora da Fundação Padre Anchieta. Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544. CEP 050-36900, São Paulo. E-mail falecom@radiocultura.am.br. Musicalidade, diariamente às 9 da noite. Cultura AM de São Paulo, 1200 kHz. Música brasileira. 8 horas. Pela Cultura AM. Gramofone. Olá, boa noite para vocês. Estamos iniciando o nosso gramofone pela nossa Cultura AM. E tem uma notícia. O nosso produtor Márcio Barker está em férias. Então, até o dia, deixa eu ver aqui, 26 de setembro, o gramofone não terá os pedidos musicais. Mas continuem ligando no 21823081, fazendo os pedidos musicais de vocês, que a partir do dia 27, eu gostaria mesmo que você participasse, tá bom? Vamos ouvir agora a dupla Verde e Amarelo com a música Casa Vazia, composição do Wilson Batista e de Erasmo Silva. rasgado, se o samba bem ritmado, que deixa a gente cansado de batucar. Mas se na roda do samba eu encontrar um amor, aí então não vou pra casa, não senhor. Não vou pra casa, quando o dia clarear. Eu sou do samba, hoje o samba me criou, mas se acaso um grande amor eu arranjar. Eu sou do samba, pois o samba me criou. Mas se acaso um grande amor eu arranjar, não vou pra casa, eu não vou, não vou. Eu sou do samba rasgado, do samba bem ritmado, que deixa a gente cansado e batucar. Mas se na roda do samba eu encontrar um amor, aí então não vou pra casa, não senhor. Meu Deus do céu, quem será? Será por certo o veneno daquele corpo moreno que volta novamente para o meu lar, batendo na minha porta numa hora quase morta. Meu Deus do céu, quem será? Será por certo o veneno daquele corpo moreno que volta novamente para o meu lar. As horas boas que já passei. Irmão Fitano e Frazão, Isaurinha Garcia cantou Batendo na Minha Porta. Joel e Gaúcho, de Antônio Almeida e Roberto Roberti, Não Vou Pra Casa. E Dupla Verde e Amarelo, de Wilson Batista e Erasmo Silva, Casa Vazia. Gramofone pela Cultura AM. 8:21, vamos prosseguindo com o nosso gramofone. Araci Cortes. Thank you. malandro sempre mal sobre a noite, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim. Nessa prontidão sem fim, vou fingindo me sorrir pra ninguém tomar de rir. Assim um dia fugiu de mim em fronte um amigo seu. Não crê porque agiu de forma errada, que quem foi sacrificado entre vocês dois fui eu. Você que foi tão covarde assim um dia fugiu de mim em fronte um amigo seu. Não crê porque agiu de forma errada, que quem foi sacrificado entre vocês dois fui eu. Você talvez sinta o que lhe digo, unindo-me ao seu amigo, foi falsa nessa união. Porque a viver desiludida, preferi viver a vida amando por gratidão. Por fim, ao ver que também erramos com adeus, nos separamos para o nosso próprio bem. E assim perdida no meu caminho, hoje sou ave sem ninho, vou vivendo sem ninguém. Você que foi tão covarde assim um dia, fugiu de mim em prol de um amigo seu. Não crê porque agiu de forma errada, que quem foi sacrificado entre vocês dois fui eu. Preferi viver a vida amando por gratidão. Por fim, ao ver que também erramos com adeus, nos separamos para o nosso próprio bem. E assim perdida no meu caminho, hoje sou ave sem ninho, vou vivendo sem ninguém. No gramofone pela Cultura M, Carmen Barbosa cantou de Aldo Cabral e Benedito Lacerda, Uma Mulher e Dois Amigos. Mário Reis cantou de Noel Rosa, Filosofia, e Elacy Cortes, Ismael Silva e Newton Bastos, Quero Sossego. 8 horas 29 minutos, Carlos Galhardo. Se não devo, querer se não quero, porém não me atrevo a te esquecer. Às vezes suponho que já não te espero, mas vendo-te em sonho te quero querer. Pensei desprezar-te, mas só posso amar-te, pois tu fazes parte do meu triste viver. Fazes parte do meu triste apagou desilusão. a mensagem do teu triste coração. O teu viver é uma noite sem luar, a refletir a tua desilusão. Nós ouvimos Gilberto Alves cantando de Roberto Martins e Mário Rossi, Queres Mentir? Francisco Alves cantou de Herbert Dubin e a versão de Haroldo Barbosa, Céu Cor-de-Rosa. E o Carlos Galhardo, de Mário Lago, Incerteza. A gente vai para aquele intervalo, enquanto existir o horário reservado aos partidos políticos até as eleições. E a gente volta daqui a um minuto e meio, com mais boas músicas dos anos 30, 40, 50 e início dos anos 50 no nosso gramofone. Não saiam daí, a gente volta já já, é rapidinho. Por esta esquércia. O povo de Igaçaba, lá onde eu nasci, tem palavra. Isso eu ouço desde criança, né? Eu aprendi com meu pai. Meu pai era um homem que tinha palavra, sustentava, nada tirava o compromisso. Era sagrado para ele a palavra dele. E eu aprendi isso com ele. Quem tem palavra não volta atrás. No governo, Quércia cumpriu tudo aquilo que prometeu. Quem tem palavra não volta atrás. Quércia mais governador. Coligação PMDB-PP. Partido Verde, escolha certo, escolha pra valer. Política é escolha, a sua escolha. Dessa vez, não vai se arrepender. Política é escolha, a sua escolha. Corrupção não interessa. Felicidade é o que mais interessa. Partido Verde, esse se interessa. Eu sou 43, porque o Brasil tem pressa. Vote estadual 43. Eleições 2006. Nas eleições de outubro, o voto é obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativo para quem tem 16 e 17 anos e para os maiores de 70. Você que pode votar, vai decidir por quem ainda não pode. Pense nisso. Pense e vote. O Brasil é tão bom quanto o seu voto. O Brasil está nas suas mãos. Vota Brasil. Justiça Eleitoral. A Fife tem a velocidade de São Paulo. A Fife fez os varejões, o Simples, e criou mais empregos. Tirou do papel a Lei do Aprendiz. E o Suplicy do PT. Já é senador há 16 anos. O que ele fez por você? Pense bem. Agora é a Fife. A Fife tirou do papel a Lei do Aprendiz. Ajudou 120 mil adolescentes pobres. E o Suplicy do PT. Já é senador há 16 anos. O que ele fez por você? Pense nisso. É 252. A Fife senador. Suplente Sulayê. É, acho que alguém tem que ajudar na preservação da Amazônia. Não eu, claro. Acho que são deveres dos ambientalistas. Tem mais o que fazer, né? Não deixe que opiniões como essa aumentem o vazio na Amazônia. Lá está 25% da biodiversidade mundial. Cuidar do meio ambiente é dever de todos. Ajude o WWF Brasil a conservar as áreas protegidas da Amazônia. Uma região duas vezes maior que o estado de São Paulo. Faça uma doação. A Amazônia faz parte da sua vida. Informe-se no site www.org.br. Apoio AES Eletropaulo. Hey! Seu Lula, já gastei o meu sapato. O senhor é um ingrato, vim aqui pra reclamar. É! Contrata muitos assessores, mas meu emprego eu não consigo encontrar. 2 mil assessores sem concurso. De que adianta ter dinheiro se o Lula não sabe gastar? Gramofone pela Cultura AM. 8 horas e 41 minutos, já estamos de volta com o nosso gramofone pela Cultura M de São Paulo. E logo mais às 10h35, o Roda Viva vai ter uma conversa para lá das galáxias. O entrevistado de hoje é Mário Novello, físico e cosmólogo. Vamos falar dos planetas, uma série de coisas interessantes. Daqui a pouquinho, às 10h35, no Roda Viva, com transmissão pela Rádio Cultura M e pela TV Cultura. 8 horas e 42 minutos, vamos prosseguindo com o nosso gramofone. Vamos ouvir agora Heleninha Costa. Ai, meus velhos, verão que eu ia gato, um dia toda aflita. A gente gruda na cabocla sem soltar. Um passo lá, um outro cá. Enquanto o fone tá tocando, tá gemendo, tá chorando, tá furando, reclamando sem parar. Gramofone pela Cultura M, Luiz Gonzaga, cantor dele, Humberto Teixeira, No Meu Pé de Serra, Dalva de Oliveira, de Hervé Cordovil, Esta Noite Serenou, e Heleninha Costa, de Clécio Caldas e Armando Cavalcante, Baião Serenata, 8h50, Orlando Silva. Pra que mentir não tem esse dom de saber iludir. Pra que mentir, se não há necessidade de me trair? Pra que mentir, se tu ainda não tens a malícia de toda mulher? Pra que mentir, se eu sei que gostas de outro e te diz que não te quer? Pra que mentir tanto assim, se tu sabes que eu já sei que tu não gostas de mim? Sabes que eu te quero, apesar de ser traído pelo teu ódio sincero ou por teu amor fingido. Veio e nem o bom. Gilberto Alves cantou de Benedito Lacerda e Darcy de Oliveira, Pombo Correio, Silvio Caldas de Noel Rosa, Pra Que Mentir, e Orlando Silva de Pixinguinha e João de Barro, Carinhoso. No programa de hoje, seleção musical Márcio Barker, apoio de produção Camila Camazano dos Santos, trabalhos técnicos e apresentação Carlos Oliveira. É sempre bom lembrar que o nosso produtor Márcio Barker está gozando de suas férias. Ele volta dia 27 e aí a partir do dia 27 nós voltaremos também com os pedidos musicais dos nossos amigos ouvintes. E eu gostaria de pedir que você não parasse de ligar. Continue ligando para a gente, pedindo as suas músicas dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50. É só ligar no 2182-3080 e fazer o seu pedido musical. Aí deixa seu nome, seu sobrenome, fala o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado. E lá, pelo dia 27, estaremos de volta com os pedidos musicais. Espero contar com o seu. A gente vai para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho, as músicas dos anos 50, 60 e início dos anos 70, no Musicalidade. Até já. A Cultura AM apresentou... Gramofone.